O dia 26 de setembro na história, 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a lei que disciplina os juizados especiais cíveis e criminais. 1997, terremotos destroem a região italiana da Umbria, causando mortes e graves danos arquitetônicos. 2000, mais de 70 pessoas morrem, entre elas um número indeterminado de crianças, no naufrágio do barco grego Express Samina, que afunda após colidir com uma rocha no mar Egeu. 2002, naufrágio no Senegal deixou pelo menos 900 mortos. Projetado para transportar 550 passageiros, tinha a bordo mais de 1000 pessoas. 2003. Uma série de terremotos que atingiu a ilha de Hokkaido fere mais de 400 pessoas no norte do Japão. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.